as manhãs românticas, e vocês estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Ora, e espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana e que estejam todos bem aí desse lado de saúde. Ora, e para quem trabalha, que tenha um ótimo dia de trabalho e com muita coragem, e quem viaja também, tenha uma boa viagem e que faça muito cuidado. E quem está de férias, que aproveite bem as férias de Halloween. Então, vamos cá ficar com muita, muita música até ao meio-dia e com belas músicas românticas para vocês ficarem também bem aí à escuta nas suas casas ou no carro, onde vocês estiverem, à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Então vamos continuar com nossas belas músicas como de habitude. E vamos já começar com Boa Amor no Sonho. Então, vimos de ouvir Voai Amor de, no Sonho. Então, hoje somos o 25 de outubro de 2022 e, quanto à nossa meteo, estamos com 16 graus a 19 durante a tarde, mas com nuvens no tempo,

Dizem que o tempo apaga toda a dor. Ora então, e continuamos a nossa missão das manhãs românticas e estamos à escuta de Adelaide Ferreira. Esquece-te de me ter esquecido. Olha, ela esqueceu-se ele também. Então, boa escuta e um ótimo dia que vos desejo, terça-feira, 25 de outubro de 2022. E vocês estão à escuta das manhãs românticas aqui na vossa rádio, na Rádio Arcanciel 96.2. Um poema que já foi meu. E quero apagar o teu olhar, tudo o que me recorda de ti. Não quero lembrar, mas fico a pensar em tudo o que perdi. Mas devo deixar cair. Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo.

10 horas e 26 minutos e estamos ao meio da nossa emissão das Manhãs Românticas. Então eu vou passar aqui mais uma musicazinha que foi pedida da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho e para toda a sua família, e não esquecendo António Lourenço e também não esquecendo o animador. Da minha parte, o meu muito obrigado e que desejo um ótimo dia. Então vamos ouvir aqui o Rui Bandeira, Deus abençoe o nosso amor. Yeah. nosso amor. encontro tanta vez, mas nada me valia, eu entendi. Por nada neste mundo ficavas aqui. Desejar-te o melhor que a vida tem. E a porta se fechou, e então tudo acabou. Mesmo que eu queira, não voltar. qualquer hora que tu venhas para ficar. Horas e 44 minutos, e então viemos de escutar o Rui Bandeira, Deixa o Amor Entrar nos Meus Braços. Ora, e vamos continuar então com as nossas belas músicas, desta vez vou passar aqui uma canção que tem por título Marco Paulo, A Chave do Teu Coração, e esta canção é para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2 e especialmente para a minha esposa, que também está a trabalhar-me, e eu sei que ela hoje está a escutar a minha missão. Então, para ela, muita coragem, e para todos que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Então, vamos escutar esta linda música, de Marco Paulo. Ainda me amas porque foges dos meus braços. Tudo o que eu mais quero é ter-te de novo junto a mim. Eu bem sei que sonhas viver para sempre a meu lado. Enfrenta a verdade, não sabes mentir. Mesmo que me digas que para ti já não sou nada, eu não vou chorar nem vou desistir do nosso amor. Mesmo que te vás, eu tenho a certeza que me amas, por isso te peço, volta por favor.

das manhãs românticas. Ora, e vamos começar já com quem? Com José Cid, a cabana junto à praia. Já havia muito tempo que eu não passava esta canção. Gosto muito de ouvir esta linda canção. E como você sabe, há sítios aqui em França que há muita gente que está na praia derivado ao tempo que está, porque está ali para baixo, para o lado de Bordeaux e Biarritz, faz 23, 24 e eles andam na praia. Então, vamos ouvir as nossas canções e vai ser José Cid, a cabana junto à praia. Só o vento e

Ora, então, e vimos de ouvir Uma Rosa e um Beijo, de Rui Muniz. E vamos continuar, então, e desta vez vou continuar com um fadinho desgarrado de uma jornalista, Célia André, e Carlos Zé, Ana Rata e Jaime Dias. Então, para todas as pessoas que gostam de ouvir fado, vou passar aqui esta musicazinha também para vocês escutarem. Então, boa escuta e até já. Quatro, vamos tentar aqui uma desgarrada. Nas rimas que a vida tece, ganham asas como o vento. As rimas que a vida tece, ganham asas como o vento. E um dia estão de volta para negar o esquecimento. E um dia estão de volta para negar o esquecimento. São rimas feitas de vida, são de festa e amargura. São rimas feitas de vida, são de festa e de amargura. Porque a vida é uma aventura. Umas choram, outras riem. Porque a vida é uma aventura. Uma aventura, dizes tu, e o teu dizer tem graça. Uma aventura, dizes tu, e o teu dizer tem graça. Thank you. 96.2. La FM en couleur. Ora, pois vimos de ouvir um fadinho e a desgarrada. E vamos continuar então com José Malhoa. Isabel, minha fruta, meu mel. Então, boa escuta e uma ótima manhã. E vamos à música. E acordava com a solidão, procurando o teu corpo em vão, ficava perdido. Isabel chegou e mudou o meu olhar. Isabel chegou, veio para ficar. Isabel chegou. Vê-te na minha paixão, abrindo o caminho. Isabel chegou e mudou o meu olhar. Isabel chegou, veio para ficar. Isabel chegou e o amor em mim nasceu. Isabel, minha fruta, meu Isabel chegou e mudou o meu olhar. Isabel chegou, veio para ficar. Isabel chegou e o amor em mim nasceu. Isabel, minha fruta, meu mel, meu anjo do ficar. Isabel chegou e o amor em mim nasceu. Isabel, minha fruta, meu mel, meu anjo do céu. Isabel, minha fruta, meu mel, meu anjo do céu. Ora, vimos então de escutar José Malhoa, Isabel, minha fruta, meu mel. E continuamos então com o nosso Christophe Aline. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage.

passa, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto, é por você. Ora, então, vimos de ouvir Leandro e Leonardo, é por você que eu conto. Então, ora, hoje somos 25 de outubro de 2022, e quanto à nossa temperatura, estamos com 16 graus, e à tarde 20-21. É a temperatura de hoje que eles dão. É uma temperatura quase de verão. Então, eu vou passar aqui uma canção que tem por título 28 graus à lombra. Ainda não estamos no 28, mas quase o mês de outono, este ano, está muito, muito quente. Está bom. Ora, então, boa escuta e uma ótima manhã. Ora, 11 horas e 40 minutos e vimos de ouvir o Roupa Nova, linda da Mágica. Então eu tenho aqui uma música pedida, que é da parte de Margarida Valente para seu marido, que lhe deseja um ótimo dia, tudo bom, para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcanciel e não esquecendo todo o auditório da rádio e também o animador. Então, para ela vou passar aqui uma canção que tem por título Não Sou Digno de Ti. E é cantado por Jean Morandi. Espero que seja esta canção, se não for, sexta-feira, se ela tiver ouvindo, telefona-me ou então eu procuro outra. Então vamos ouvir esta bonita canção. Thank you. apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Sabe?

n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Ora, pois é, meus amigos, é que foi com esta linda canção que eu acabei a minha manhã das manhãs românticas. Ora, então, daremos rendezvous para sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão, com o fim de semana à porta. Desejo-vos um ótimo dia, tudo bom, muita saúde, e vocês vão ficar com RTP, RDP Internacional, para escutarem algumas informações lá de baixo. Ora, então... Até sexta-feira, se Deus quiser, tudo bom e um ótimo dia. E bom apetite a todos. Nacional. Longe da vista, perto do coração. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. É dia de passagem de testemunho no Reino Unido. Liz Truss despediu-se há pouco do cargo de primeira-ministra com críticas a Putin e à invasão da Ucrânia. Foi restabelecido o serviço do WhatsApp. A aplicação de mensagens instantâneas esteve inacessível durante várias horas, mas já voltou a funcionar em todo o mundo. Previsão de chuva em Portugal continental, Madeira, aguaceiros. Os Açores também, em geral, fracos e pouco frequentes. Notícias, edição, Frederico Moreno. Liz Truss já fez as despedidas, ainda